foi sério. Já bateram as panelas, o estrondo do tambor, o grave que não se limpou. O que vem de novo é a partida do mesmo jogo. Um boy snob nunca vai ser bicho solto. E pra missão eu vou, sem nenhuma pena de abutre nesse voo. Se tu só falou e nunca se firmou, não faz parte do conceito que aqui se formou. Cavando a própria cova na esperança de dar volta. Por cima pra virar se cansar e trampar. Fechando a porta torta, abrindo a gaiola. Se mear, nós resolve, se coça. Faz a conta e quanto que se cobrou. Nessa zona, barra não aliviou. Some ou soma, sem a troca do fator. Vai no tomo, toma do seu jeito a maratona. Faz a conta e quanto que se cobrou. Nessa zona, barra não aliviou. Some ou soma, sem a troca do fator. Vai no tomo, toma do seu jeito a maratona. Contorna essa força piora. A voz acorda e o ranço incomoda. Quer coisa fácil, então vaza da roda. Tira a ganância, te torna um escória. Glória pra quem tem memória. Vambora, oratória, notória. Pipoca é a flora, a ideia. Nossa guerra interna, fruto do que não se externa. Ocultismo e sistema, laceração de dilemas. Chuva de cinza, sem surpresa. Se me torna um infinito estopim. Eu sou meu próprio motim. Pelas descidas, tão proibidas. Gerando kamikazes de caminhadas fadadas. Cicatrizadas no caos, calando teu caráter. Pra que sentir o caráter?